deixa eu falar no seu ouvidinho. Eu vou sussurrar bem devagarinho. Você vai dizer que tá bem gostosinho. Que tá louca pra fazer. Tchucu, tchucu. Ei, anda aí, tem jeitinho. Ei, bem gostosinho. Vem, fazer o tchucu com seu painho. Tem que fazer. Daquele jeitinho. Tem que fazer. Gostosinho, eita, bem gostosa, vai, fazer o tchucu com seu pai. Eita, daquele jeitinho, você vai gostar. Bem gostosinho, vai, bebê. Equipe Cajaçu, Saveiro tem terra. Aumenta o paredão, Leozinho, paredão. Chevetão transforme. Deixa eu falar no seu ouvidinho. Eu vou sussurrar bem devagarinho. Você vai dizer que tá bem gostosinho. Que tá louca pra fazer. Tchucu com parinho. Eita, daquele jeitinho. Bem gostosinho. Vem fazer o tchucu com seu painho. Daquele jeitinho. Vem gostosinho. Vem delícia. Fazer o tchucu com seu painho. Daquele jeitinho. Vem gostosinho. Vem fazer o tchucu com seu painho. Daquele jeitinho. Vem gostosinho. Dá um solinho. Tá na frente do paredão, Chevetão transforma. É, chama a Tchuca pra fazer. Chama a Tchuca pra fazer. Soneca, aumenta o som. Aumenta, Soneca. Chama a Tchuca pra fazer. Fazer o quê? Fazer o tchucu com seu painho. Feta daquele jeitinho. Bem gostosinho. Fazer o tchucu com seu painho. Tem que fazer. Daquele jeitinho. Tem que fazer. Bem gostosinho. Você vai gostar, delícia. Ai, bebê. É o biruta. É o biruta. Vem. Fazer o tchucu com seu painho. Daquele jeitinho. Tem que fazer. Bem gostosinho. Tem que fazer. Swinga, minha banda. 9325 Vem HMJ Produções. HMJ Produções. Ligue e cobrar. Vamos invadir a sociedade. Essa é a invasão. Pesado.